até mesmo me deixa. E o quê? Todo aquele amor presta. Vai pagar o mal que me fez. Não é papel de porque meu coração, ele só pensa em você, dia e noite.